szabad a hunyatás. Ze szkoły pyrotechniczny tam do Oliwego Szpital. Serdecznie do Sonai. Sou vice-presidente da escola, membros dos órgãos de gestão, sou administrador, sou presidente da Câmara, sou vice-presidente, demais autoridades, seus deputados, senhores professores, senhores representantes das ordens profissionais, caros estudantes, senhores funcionários, senhores e senhoras. Estamos aqui hoje numa sessão de abertura solene das aulas e, como não podia deixar de ser, a minha primeira palavra é para os estudantes da escola, nomeadamente para aqueles que ingressaram pela primeira vez nesta escola, pode-se desejar que de facto tenham um percurso formativo que esteja ao nível das vossas melhores expectativas e que aquilo, a formação que aqui estão a obter nesta escola, de facto também seja, que marque o início de uma atividade ou que vos prepare para o início de uma atividade profissional, para uma inserção no mercado de trabalho, também que seja de facto um percurso de sucesso e que vos leva àquilo que são também as vossas melhores perspectivas, os vossos, de facto, os vossos sonhos e aquilo que querem para a vossa vida profissional. Deixo, enfim, não me vou alongar muito com palavras para vocês. Acho que a excelente intervenção que o Dr. Alberto Tavares fez antes da minha intervenção é elucidativa. Subscrevo 100% aquilo que foi dito e, de facto, são conselhos e são um conjunto de dicas bastante importantes, vindas sobretudo de alguém que tem uma posição de destaque no mundo do trabalho, nomeadamente aqui no Conselho, mas também a nível nacional, porque a Sonang é uma empresa de projeção nacional e internacional, alguém que tem uma experiência internacional e que, com aquilo que vos acabou aqui de testemunhar, testemunha não só aquilo que foi bom e útil para a sua experiência profissional, mas também aquilo que penso que são bons indicadores e bons conselhos para jovens que começam agora a estudar. De facto, foi aqui dito algumas que eu só chamava-vos a atenção disso, porque nem sempre os estudantes estão muito atentos a essas oportunidades. E, nomeadamente agora, que os cursos se tornaram mais pequenos, muitas vezes, enfim, há outras prioridades que sobreponham, mas há uma componente fundamental para a preparação hoje de qualquer estudante de ensino superior, que é a componente da internacionalização, a capacidade e a oportunidade que vocês têm de ter experiências, nomeadamente ao nível do Erasmus, porque a escola tem estágios Erasmus, nós fornecemos e apoiamos, através de bolsas que vêm da União Europeia, um conjunto de possibilidades de irem estudar para outros países, para estudarem noutras universidades, conhecerem outras realidades culturais e também outras organizações, outras formas de encarar a mesma área de formação onde vocês estão. Temos também estágios de fim de curso, portanto, aqueles que estão a se aproximar do fim do curso, o Politécnico de Coimbra fez este ano, e temos a funcionar pela primeira vez, um consórcio com os Politécnicos de Viseu, com o Politécnico de Leiria, da Guarda e de Castelo Branco, para fornecer, que é portanto, um consórcio pioneiro a nível português, portanto é a primeira vez que um conjunto de instituições de ensino superior se associam para fornecerem em conjunto estágios internacionais aos seus estudantes. Portanto, há um conjunto vasto de bolsas, muitas dezenas, só 200 ou 300 bolsas, não sei de cor, para estágios em empresas da União Europeia e, portanto, são estágios para os alunos destes politécnicos e, portanto, estejam atentos, contactem com os responsáveis da escola, com os responsáveis das relações internacionais e não deixem que esta oportunidade, que é fundamental e importantíssima para hoje, para aquilo que é a formação de um estudante, vos possa passar ao lado. É tão relevante como fazer cadeiras no vosso curso, também será aproveitar esta oportunidade. Portanto, não fica aqui, portanto, este voto que expresso de que, de facto, esta experiência formativa seja marcante e seja positiva no vosso curso da vossa vida. Em relação à escola e ao momento do Politécnico, eu lembraria que, de facto, nós estamos numa situação que é uma situação difícil. Nós, Politécnico de Coimbra, mas também todos o ensino superior, o país está numa situação de contenção, de esforço financeiro, de equilíbrio orçamental e, naturalmente, que o ensino superior não é imune a essas medidas, a esse tipo de ações e de medidas que têm sido tomadas pelo Governo e penso que todos têm acompanhado e acompanham as notícias e estão a par daquilo que é, de facto, o esforço financeiro e que se traduz, no caso do ensino superior, de facto, por alguns cortes que são cortes importantes. De facto, nós temos hoje menos 8,5% do orçamento, mas é preciso dizer que já o ano passado tínhamos tido cortes também no orçamento das instituições de ensino superior e, de facto, nós hoje estamos a um nível de financiamento que está muito abaixo daquilo que é a média dos países da OCDE. Portanto, Portugal é, neste momento, um dos países desenvolvidos onde menos se investe no ensino superior. Neste momento, em Portugal, verifica-se uma situação que eu penso que também é única na Europa, que é de se dar menos a dinheiro por aluno a um aluno do ensino superior do que se dá a um aluno do ensino básico ou aluno do ensino secundário. Isto é, um aluno que estuda aqui na escola do primeiro ciclo recebe do Estado mais dinheiro do que recebe uma universidade ou um instituto politécnico para ter um estudante de ensino superior. E, portanto, esta situação, que é de facto uma situação complicada, neste momento, inclusivamente, dá-se mais dinheiro aos alunos das turmas dos colégios privados do que se dá por aluno, do que se dá a uma instituição de ensino superior. Isto é para que se tenha uma ideia de que nós estamos a viver no limite daquilo que são as dotações orçamentais e quem acompanha estas coisas e lê e está atento vê diversas intervenções que ultimamente têm aparecido nos jornais, na imprensa, nas televisões, de reitores e de presidentes de institutos politécnicos que, de facto, têm estado a alertar o Governo para o facto de nós termos chegado àquilo que é o limite de cortes no ensino superior. Daqui para a frente, as coisas terão danos irreversíveis. Em algumas instituições, penso que na maioria das instituições, e por arrasto também para o país. Portanto, esta situação, enfim, que é uma situação em que nós temos que estar solidários, não somos só nós, portanto não é um ataque ao ensino superior, é uma situação que é comum ao país inteiro, portanto, mas requer da nossa parte também que se tenham que tomar medidas, que se tenham que fazer cortes, que se tenham que racionalizar despesas, que se tenham que ver como é que nós podemos fazer este ano mais do que estávamos a fazer o ano passado, porque temos mais alunos. Este ano no Instituto Politécnico há mais alunos do que o ano passado, há mais cursos do que o ano passado e nós temos cerca de 7 milhões de euros a menos, uma parte deles de facto não é corte efetivo porque são reduções salariais que vão ter repercussão nos professores, mas temos 2 milhões e 600 mil euros pelo menos de corte efetivo nas despesas e portanto nós vamos ter que fazer hoje aquilo que fazíamos o ano passado, este ano vamos ter que fazer o mesmo que fizemos no ano passado, com menos 2 milhões e 600 mil euros de orçamento. O que num orçamento de 30 e tal milhões de euros, 40 milhões de euros, que é o orçamento do Politécnico com receitas próprias, é significativo. É também significativo quando nós sabemos que, tratando-se de uma crise nacional, esta crise tem também reflexo nas propinas, portanto, nas famílias, dos estudantes que frequentam as nossas instituições, e que, portanto, a instituição também não pode aumentar propinas para fazer face à quebra de receita, porque as famílias não têm a capacidade para pagar as propinas que estão neste momento já implementadas no Politécnico, e eu recordo que o Politécnico de Coimbra é das instituições que têm as propinas mais baixas do país, embora tenha subido este ano, mas não temos a propina máxima, enquanto a maior parte das instituições estão já na propina máxima, nós não temos uma propina que ainda está bastante aquém daquilo que pode ser o máximo da propina. Sabemos que isso, apesar deste, enfim, não termos esse máximo de propinas, já temos notícias de todas as escolas de que há alguma dificuldade e algumas desistências de alunos que não têm a capacidade de estudar, de estar a fazer o esforço financeiro para se manterem a estudar e que têm levado a desistir aqui alguns alunos, mais do que aqueles que nós gostaríamos que fossem, desistem por este motivo. E, portanto, estamos aqui numa encruzilhada que é uma encruzilhada, enfim, motivada por este constrangimento, que é um constrangimento nacional, motivada também pelo tipo de organização e tipo de formação que fazemos, pelas responsabilidades que assumimos e teremos que tomar medidas. Naturalmente que todos estamos de acordo com a importância que têm as instituições de ensino superior, todas as instituições de ensino superior, todos os cursos. Basta ver, Portugal tem cerca de 16% de licenciados na sua população ativa, quando a média na União Europeia é de 30%, e o objetivo para 2020 é que essa média chegue a 40%. Portanto, nós estamos muito longe de ter um excesso de pessoas diplomadas, pessoas, contrariamente ao que às vezes tenta fazer crer que há doutores a mais em Portugal. Nós somos, dos países da União Europeia, os que têm menos doutores na sua população ativa e, portanto, estamos com grande necessidade de fazer crescer a população de estudantes que têm cursos superiores e, como tal, para que esse objetivo possa ser atingido, precisamos de todos os esforços, de tudo aquilo que for esforço, toda a nossa capacidade para continuar a fazer esta formação que fazemos e fazer, se calhar, ainda mais do que aquilo que estamos a fazer. Não estamos em desacordo, estamos de acordo com isto, estamos de acordo com a importância que tem para o desenvolvimento deste objetivo a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Aliás, olhando assim, poderia estar aqui a cometer um erro, mas acho que sou o único que está aqui nesta sala que votou, onde tinha que votar favoravelmente à criação desta escola. Portanto, de todos aqueles que aqui estamos, eu penso que sou o único que participou da decisão de criar esta escola, participei votando favoravelmente, não foi uma... Também, contrariamente ao que se diz, não houve votos contra no Politécnico a criação da Escola de Oliveira do Hospital, houve algumas abstenções, mas nunca houve votos contra. E, portanto, não haja dúvidas que o Politécnico de Coimbra tem interesse em manter as escolas todas em seu funcionamento, tem interesse em ter a sua oferta formativa a que tem e aumentá-la, por isso é que temos mais projetos, mas temos que o fazer com os meios de que dispomos, seguindo as orientações que nos forem eventualmente dadas pela tutela sobre este assunto e adequando aquilo que é a nossa capacidade de intervenção aos meios de que dispomos. De facto, isto não é uma questão só de justiça, não é só uma questão de justiça social ou de justiça do país ou de coesão. Se assim fosse, muitas coisas teriam sido feitas já e não são feitas. Portanto, nós sabemos que concordamos todos com as grandes linhas de orientação da coesão nacional, com grandes linhas de orientação de justiça, de desenvolvimento do interior, enfim, tudo isto são ideias com que todos estamos de acordo, mas sabemos que na prática não é só no ensino superior, em muitas outras coisas, de facto, não são tomadas medidas que estão de acordo com aquilo que são os discursos políticos nesta matéria. E não é no ensino superior, é no ensino básico, é na saúde, é nas estradas, é em vários níveis, portanto, isto acontece. De facto, infelizmente, o país não tem o dinheiro que precisaria para que tudo isto fosse feito e essa ausência de meios traduz em que se tem que tomar algumas decisões. De facto, o Instituto Politécnico de Coimbra não pode, o Politécnico de Coimbra, nem nenhuma outra instituição, penso eu, fazer o mesmo que fazia com o mesmo dinheiro. Com menos dinheiro, com menos uma parte significativa do dinheiro. E, sobretudo, não pode fazer o mesmo com o mesmo tipo de organização. E nós temos consciência disso e, em termos do Conselho Geral, aquilo que foi a análise que foi feita no Conselho Geral é que o Politécnico se precisa de reorganizar. E, de facto, aquilo que está neste momento em cima da mesa, aquilo que está a ser discutido no Politécnico de Coimbra, é uma reorganização integral do Instituto Politécnico, pensar toda a sua organização, as suas áreas de formação, a sua formação, o modo como se organiza, o modo como faz a sua formação, o tipo de formação que faz, porque chegamos, de facto, num diagnóstico que foi ainda provisório, porque de facto está feito um estudo e só depois de recolhidas todas essas informações poderemos ter o diagnóstico definitivo, ou pelo menos mais consolidado, mas pelo menos num diagnóstico primeiro que foi feito da situação, a conclusão a que o Conselho Geral do Politécnico chega é que nós não podemos manter o Politécnico igual ao que está. Isso será o suicídio, porque não vai fechar uma escola, vão fechar várias escolas se assim continuarmos, porque estaremos aí para o abismo, estaremos a ver que há coisas que estão a correr mal e não estamos a fazer nada para as melhorar. E, portanto, isto muitas vezes pode-se ter que tomar medidas radicais, podem-se ter que tomar medidas duras, não sei quais serão essas medidas, estão em estudo, como eu vos disse, estão a ser recolhidos elementos e, no momento próprio, irão ser debatidas nos órgãos do Instituto Politécnico de Coimbra e depois serão comunicadas a quem tiverem que ser comunicadas, serão postas em ação e, então, irão concretizar-se, se for caso disso. Temos também, nesta equação, que esperar que haja alguma definição por parte da tutela em relação a dois aspectos importantes que fazem parte do programa de governo e que estão na proposta de lei do orçamento que o Governo entregou na Assembleia da República como sendo duas prioridades para o ensino superior neste ano, portanto, em 2012. E essas duas têm um impacto direto no modo como nós vamos funcionar e que são, de facto, em função daquilo que for decidido em sede da legislação, em sede, das orientações políticas que o Governo concretas que depois nos vierem ser dadas, vão ter que depois ser também repercutidas em decisões que nós vamos ter que tirar e que pôr em prática para dentro das nossas instituições. E, de facto, há dois aspectos importantes que estão em discussão. Um deles tem a ver com o financiamento. De facto, nós, até há pouco tempo, mais concretamente até 2009 e depois, de uma forma não tão evidente, de 2009 até 2011, o financiamento das instituições de ensino superior foi feito baseado no número de alunos. E, portanto, as instituições recebiam o seu financiamento em função do número de alunos, ponderados depois por um critério que tem a ver com o índice de custo associado a cada área de formação. Ou seja, uma área de engenharia, tem um índice de custo mais caro que uma área, por exemplo, de direito ou de gestão e, portanto, recebe mais dinheiro do que recebe um aluno de gestão. E, portanto, ponderados esses aspectos, era a base do financiamento do ensino superior. Esse financiamento, como eu vos disse, até 2009 foi assim. Em 2009 deixou de ser atualizado. Portanto, quando nós aprovamos o orçamento em 2009, o orçamento de 2010, aprovámo-lo com uma atualização percentual igual para todo o sistema e, portanto, já não foi tido em conta as instituições que cresceram ou diminuíram o número de alunos. Em 2011 aplicou-se o mesmo raciocínio, fez-se uma atualização percentual e este ano, para 2012, também aquilo que foi feito foi uma atualização percentual. Ou seja, este ano, se todos acompanharam isso e viram as notícias, aquilo que o Governo decidiu foi cortar 8,5% de todas as instituições. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Secretário de Estado que achava, que a medida não era muito justa, porque obrigar todas as pessoas a fazer dieta pela mesma medida, quem já é obeso, emagrece um bocadinho, as pessoas que já foram anoréticas morrem de fome, portanto, se lhes aplicarem exatamente a mesma redução. E, de facto, as instituições levaram todas um corte de 8,5%, independentemente da análise que pudesse ser feita sobre se tinham muito dinheiro ou se tinham pouco, se estavam bem financiadas ou mal financiadas. Mas o certo é, o Sr. Secretário de Estado, na altura, disse-me, pronto, e eu percebo, e até dou uma certa razão, o Governo tinha acabado de entrar em funções e não tinha tempo de preparar outra forma e outro mecanismo de financiamento, porque isto requer alguns estudos, e logo aí também foi dito que o Governo tinha como prioridade para este ano definir uma nova forma de financiamento. De facto, isso depois está traduzido na Lei do Orçamento, está traduzido no Programa do Governo também e está traduzido na Lei como eu vos disse, na Lei do Orçamento. E eu estou convencido que durante este ano civil, ou este ano letivo, até o fim do ano letivo, porque nós começamos depois a discutir o orçamento do próximo ano em agosto, portanto que até ao fim do ano letivo haja contactos com as instituições de ensino superior, que se contactem as universidades e os politécnicos no sentido de clarificar quais são as grandes alterações que vão surgir nesta lei de financiamento. Ou seja, quais são os critérios pelos quais nós vamos receber o nosso financiamento. É claro que se o Governo passar a considerar, como nós defendemos há vários tempos, que uma escola, como diz o Sr. Presidente da escola daqui, que Oliveira do Hospital não pode ser considerada igual a Coimbra, mas então teremos que começar que na forma do financiamento o Governo considera que o financiamento para uma escola de Oliveira do Hospital não pode ser feito da mesma forma como é financiada uma escola em Coimbra ou uma escola em Lisboa. E, portanto, tem que ter outros critérios, tem que entrar com outros fatores de ponderação que considere a especificidade desta escola. Desta e de outras escolas que são semelhantes e, eventualmente, outras especificidades que haja noutras escolas e que devem ser consideradas, mas que tem que também, isso tem que ser traduzido naquilo que é a forma de financiamento. Porque nós, internamente, no Politécnico, já tive a oportunidade de dizer isso uma vez aqui, e volto a dizê-lo, nós, internamente, dividimos o nosso orçamento pelas instituições, o orçamento de Estado, dividimos usando a mesma fórmula, ou basicamente a mesma fórmula que é usada pelo, pelo Ministério como fator de correção de convergência, no fundo, que beneficia escolas como a ESCO e a Escola Superior Agrária, porque seriam prejudicadas se nós aplicássemos a forma exatamente. Ou seja, se nós aplicássemos a forma, se nós dessemos a esta escola exatamente o dinheiro na perspectiva, na mesma medida que o Governo nos dá a nós, esta escola tinha um orçamento bastante inferior àquilo que tem neste momento. E, portanto, o orçamento desta escola seria muito menos do que aquilo que recebeu este ano, do que aquilo que recebeu o ano passado e do que aquilo que vai receber para o próximo ano. E, portanto, há um esforço do Politécnico para a encaixar e, de certo modo, conseguirem encontrar dentro daquilo que é a estrutura de funcionamento do Politécnico algo que proteja as escolas que estão desprotegidas pelo modo como é feita a forma de financiamento com base no Largo da Luz, que é essencialmente a Escola de Oliveira do Hospital, no caso do Politécnico de Coimbra, e a Escola Superior Agrária, que é também uma escola que, sendo importante para o país, sendo uma das escolas que trabalha numa área que todas, ninguém deixará de considerar como uma área vital, que são as ciências agrárias, sendo a Escola Superior de Agrária de Coimbra a mais antiga escola de ensino de ciências agrárias em Portugal, e, portanto, é uma escola que tem dificuldades financeiras, tem edifícios que caem em ruínas, que não tem dinheiro para manter os edifícios em pé, não tem dinheiro para atualizar edifícios, não tem dinheiro para manter o seu funcionamento dentro do mínimo de, também de qualidade, e, portanto, tem que ser também apoiada, tal como é a escola. Portanto, isto é feito dentro do Politécnico, tem sido feito sem questões e no espírito de que nós somos uma instituição, temos autonomia, porque também é uma opção deste Politécnico, que não foi seguida por todos os Politécnicos, nem por todas as universidades, quando da alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior, nós optamos por consagrar nos nossos estatutos uma grande autonomia para as escolas. E, portanto, a escola de Oliveira do Hospital tem uma grande autonomia, tem inclusivamente uma grande autonomia do ponto de vista financeiro, coisa que não têm, por exemplo, as faculdades da Universidade de Coimbra, que não têm nem sequer um décimo de autonomia financeira que tem a Escola de Oliveira do Hospital. Ou que tem a Escola Agrária, que tem a Escola de Oliveira do Hospital, são as escolas do Politécnico, que têm um orçamento e que decidem basicamente tudo aquilo que vão fazer com o seu orçamento, sem que o Presidente do Instituto tenha qualquer interferência nesse plano, nesse projeto. Portanto, é decidido autonomamente pela escola dentro dos seus órgãos de gestão. E, portanto, nós teremos que ver, como eu dizia, como é que é e como é que vai ser a forma de financiamento, e em função dessa forma de financiamento, teremos que depois saber quais são as consequências que essa forma de financiamento tem para o Instituto na sua globalidade e encaixá-las dentro da avaliação que estamos a fazer. Há outra medida que é também essencial, que está na lei do orçamento e que se tem falado muito na imprensa, que é da reorganização da rede do ensino superior. De facto, tem sido dito muito sobre essa reorganização, têm aparecido muitas notícias, muitas opiniões, mas nós ainda não ouvimos claramente qual é a opinião do Governo sobre a reorganização da rede. E, portanto, pensamos que era importante que o Ministério da Educação clarificasse as linhas orientadoras da reorganização da rede. Se o Governo tem limites a pôr, se não tem, se deixa às instituições a total autonomia neste sentido, e se não deixa, quais são os limites que o Governo põe à reorganização. O que é que entende, enfim, como legitimamente mandatado para definir a política do país, pode ter também nesta área, e deve ter, na minha opinião, alguma linha orientadora. De facto, o Sr. Secretário de Estado, que tem competências delegadas nesta área, o Sr. João Queiroz, ou o Sr. Ministro, ainda que eu tivesse dado conta, mas penso que não, ainda não expressaram publicamente em reuniões, ou em reuniões com o CISP, com o Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, quais são as orientações para a reorganização da rede. Mas, quando se fala de reorganização da rede, tem-se falado muitas coisas, é um daqueles chavões que podem querer dizer muita coisa. Nós podemos estar a pensar em fusões, e ultimamente tem-se falado muito em fusões de instituições. Podem estar a falar em fechar cursos, também se tem falado muito em fechar cursos, fusões. A Universidade Técnica e a Universidade de Lisboa, enfim, estão num processo que tem ganho algum mediatismo, e tem-se falado muito nessa fusão, mas por arrasto tem-se falado de outras fusões, e vem sempre à baila a possibilidade de haver várias fusões que abrangem muitos politécnicos. Também se diz que o Politécnico de Coimbra se pode fundir com a Universidade de Coimbra, ou que o Politécnico da Guarda e o Politécnico de Castelo Branco se podem fundir com a Universidade da Beira Interior, mas o certo é que isto são, diz que disse, corre na imprensa, algumas pessoas dizem, aparecem nos blogs, mas não há nenhuma orientação da tutela sobre essa questão. E, portanto, nós gostaríamos que houvesse, gostaríamos que ela fosse dita, porque isso pode limitar aquilo que são as nossas decisões. Também se tem falado de fechar cursos. Aliás, no último, não nesta, na semana passada, no Jornal Expresso, vinha uma grande questão sobre isso, inclusivamente dando como exemplo do curso que devia ser rapidamente reorganizado à rede, que era exatamente a Engenharia Civil, e era dado um exemplo da quantidade infindável de cursos de Engenharia Civil que existem no país, nomeadamente na região centro, que tem meia dúzia de... Na região centro, talvez seriam 10 cursos, a maior parte deles com 3 ou 4, 5, 6, 7 alunos que tinham entrado e, portanto, sem nenhuma sustentabilidade do ponto de vista da sua manutenção. E, portanto, nós temos que saber o que é que se quer, o que é que o Governo quer destas áreas, o que é de facto fundamental. Temos que analisar isto com os dados internos do Instituto, o que é que nós no Instituto queremos, quais são as condições e só depois é que podemos tomar atitudes responsáveis. De facto, não, infelizmente, não vos posso dar mais novidades do que isso, porque eu estou de acordo com o Sr. Presidente, que, quando ele afirma que estas coisas têm que ser decididas com um ambiente de discussão e, naturalmente, de confronto de ideias, porque ninguém pode esperar que, quando se trabalham, quando se tratam de assuntos com esta dimensão, que haja consensos ou unanimidades. Não há, seria muito suspeito se houvesse aqui unanimidades. E, portanto, não havendo unanimidades, significa que há opiniões contrárias, opiniões que têm de ser ouvidas, discussões que têm de ser tidas, mas a democracia não é ausência de conflito. Eu já disse isso algumas vezes e repito aqui, a democracia é essencialmente um regime de conflitos. Aquilo que nos distingue do resto em uma democracia é que os conflitos têm formas de resolução de conflitos. Existem órgãos para resolver conflitos, existem órgãos que vão arbitrar conflitos, existem situações para nós tomarmos as decisões. Nas ditaduras, de facto, é que se elimina o conflito à nascença, e quando não pode ser à nascença, é imediatamente a seguir, um pouco mais à frente, de uma forma drástica, arrumando completamente os que estão em desacordo. Em democracia, o que nós temos que ter é saber que é próprio e normal e desejável que haja opiniões contrárias, é desejável que haja debate e é desejável que haja decisões. Para isso existem órgãos, no caso do Politécnico Ibero, órgãos de gestão, que são eleitos, são democráticos, têm poderes de decisão e são esses órgãos que decidem. De facto, vir para a imprensa, levantar a questão da imprensa, colocar na imprensa as questões e fazer uma pressão na imprensa e depois queixar-nos dos efeitos dessa pressão é que não pode ser. Quem não quer, de facto, ser influenciado, quem não quer sofrer consequências negativas da imagem que tem o tratamento na imprensa destes assuntos, quando ele é feito não de uma forma informada, porque o tratamento da imprensa pode ser feito de uma forma informada, mas quando ele é feito apenas com esgrimindo opiniões, muitas vezes demagógicas e não sustentada na verdade dos factos, de facto, costuma-se dizer que quem brinca com o fogo queima-se. E, de facto, nós temos que pensar desta forma, e se alguém se queimou, terá que saber porque é que se queimou e porque é que andou a brincar com o fogo. Eu aconselhava, este é um assunto que nós não temos mais dados para dizer, para além deste, apenas só para terminar, dizer que, de facto, o Politécnico de Coimbra não pretende perseguir ninguém. Naturalmente que nós iremos, qualquer que seja a solução nesta escola ou noutras escolas, os interesses dos estudantes são os interesses que estão em primeiro lugar e, portanto, as soluções que forem encontradas serão soluções que salvaguardam os interesses dos estudantes, portanto, não podem ser prejudicados no seu processo formativo, no seu processo escolar, no seu percurso escolar, no investimento que estão a fazer na sua formação. Não podem ser prejudicados porque, do ponto de vista organizativo, há alterações que interferem com esse percurso e, portanto, as soluções a encontrar têm que os ter aí eles em primeiro lugar, como parte interessada. Naturalmente que os professores e os funcionários não docentes são também parte integrante da instituição e serão acautelados os interesses destes corpos do Instituto Politécnico, são acautelados não só por aquilo que diz a lei, porque a lei, de facto, protege os funcionários, protege os trabalhadores docentes, protege os trabalhadores não docentes, mas também serão acautelados pelo interesse que a instituição tem de que não deixar que os seus funcionários, e nós não nos podemos esquecer que eu também sou funcionário do Instituto e, portanto, nós somos uma instituição, eu também digo isso várias vezes e gosto de frisar essa questão, nós temos a sorte de trabalhar numa instituição onde aquilo que se faz na instituição é decidido por nós próprios e, portanto, somos nós próprios que decidimos, governamos a nossa instituição. Tudo o que se faz aqui em Oliveira do Hospital foi decidido pelas pessoas de Oliveira do Hospital. O que se faz na Escola Superior de Tecnologia de Oliveira do Hospital foi decidido pelos professores e pelos funcionários e pelos alunos da escola. Portanto, nada foi imposto. Os cursos que funcionam aqui foram cursos escolhidos pela escola. Os horários que funcionam são horários da escola. Os regulamentos são feitos pelas escolas. Portanto, as coisas funcionam, são uma grande capacidade e uma grande autonomia das escolas. E, portanto, temos essa capacidade, estamos envolvidos nisto e nas decisões, participamos coletivamente das decisões e queremos, naturalmente, o melhor nessas decisões para todos nós e sair daqui o melhor protegidos. Portanto, penso que não há que ter receio de que as decisões não serão discutidas, as decisões serão analisadas pelas pessoas têm que as discutir nos órgãos da instituição, dentro da própria instituição, e, portanto, esta escola, como todas as outras escolas do Politécnico, receberão as informações que tiverem que receber do Conselho Geral em função das decisões que forem tomadas, terão a oportunidade de as discutir e de participar nessas decisões em tempo oportuno. É aquilo que tenho para dizer, dizia-me já ali alguém que já chega, portanto, estou de acordo, já chega. Fica esta informação. Renovo então aqui os votos de que haja um bom letivo e que, de facto, as coisas corram dentro das vossas melhores expectativas. E, portanto,